Obrigado, bom dia. Aprovado, chame táxi, o chinelo 6251. Está no 11 para o pushback, acionamento. Estou esperando agora de 1 minuto para o pushback no 229. Estou aguardando no 229. Portão 11 aprovado, chama o centro do táxi. Patente autorizado, chama o táxi, gol 1-2-2-9. Para o táxi PB 139, autonomia de 5 horas e 20, aperta canhão. 539-520, Sierra Bravo, Golf Lima, copiado. Oceania 6251, táxi aprovado via parte principal de Índia até o ponto de espera da questão 0, Senegal 1-0-6. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, 6251, até o bom voo. Via parte, depois de espera, torre 109, 5 horas. Alô, bom dia, Sierra 3171, informação Delta. Delta, confere 3171 no Guarulhos, avião 320 já aprovado. Prepare por gentileza, Dael, transição morte, aguarde o minuto 4. Obrigado, Dael, morte, aguarda. Xerê 6251, autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 80 graus, 9 nós. Quando 229 para o PAC, tem 91 a bordo, com 4 horas e 30 de autonomia, alterno Galeão. 91, 4 e 30, Sierra Bravo, Golfo Lima, confere. Confere. Obrigado, Golfo 229, táxi aprovado via Pátio Principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, Senegal no 0 no meia. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei torre e frequência no 8, decimal 95, no 229, tem um bom voo. Livre táxi via parte principal Índia, até o ponto de paredão no zero, agitado no zero no meio, quando no ponto de zero chama a torre 1895. Muito obrigado, tenha bom dia, Gol 1229. Bom fim de semana, chefe. Obrigado. 3171, pronto para placa? Bom dia, eu falei da 3171. 3171 autorizado para Sierra Bravo, Gol Romeu, via Presumo no zero, até Tango Bravo Eco, nível de voo 320. Pista em zona zero, primeira curva à direita, saída da El. Transição, Mortiva, controle 120, decimal 8, transponder 5125, TAM 3171. 320, utilizado Guarulhos, da El Mortiva, com curva direita após, da coluna pista no 0, Zulu no 0, Taubaté. 208, controle, 5125, transponder, TAM 3171, no 0, meia dúzia. TAM 3171, negativo, da El Mortiva, é saída da El, transição Mortiva. Sai contato radar, autorizado direto do líder, vou para o nível 360. Avalida 360, Oxenê 6251. Salvador, bom dia, Gol 1229, está no ponto de carregão no 0, pronto, para preparar. 1229, autorizado NR, mantém, capteiro no 0. Aliado, mantém, pista 1-0, Gol 1229. Pista 29, autorizado a linha, decola pista 1-0, vento 170 graus, 9 nós. Ali ele cola a pista no zero, Gol 1229. 229, decolou os 33, controle 208, Goiás. Controle 208, obrigado, bom dia, bom final de semana. Decola passando 1900 agora, para o 360. Oi, chegou 1229, completo o radar decolagem, subiu para o nível 360, autorizado o Leda da presente. 360, direto Leda, gol 1229. Trezona, Tatiana, Pelbelo, 35 com cinza, o alternado, e autonomia 3 horas e 30 minutos. Sim, zona 35, 3 e 30, zona 31, 71, táxi aprovado via parte principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 ou no 6. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei torre 1 no 8, de sua 95, 3 e 1, 7, 1, bom voo. Atendi, o ponto de espera 295, está 3 e 1, 7, 1. Autorizado NR, decolar pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 11 mais. Decolagem 1-0, tá autorizado 1-7-0. 3171, decolou 39, controle 208, boa viagem. 208, boa. Controle, bom dia. 3171 decolado. Bom dia, 3171, está em contato com o radar, suba para o nível 320, autorizado, Leda da presença. Autorizado, Leda da presença. E agradeceria se pudesse coordenar por Edmontina também. Então, 3171. Agora. Flow 1229, está passando agora o nível 200, chame Recife na frequência 1251, alternando 13395. 7, confere, vai chamar o centro 251, 3395, obrigado, meu irmão. Vitor Papá, bom dia, Sofia. Alfa Vitor Papá, autorização de reboque do pátio 3 para a ponte número 5 no pátio principal. Bloqueado Alfa Vitor Papá, do pátio 3 para o portão 5, autorizado, mantendo escuta constante, chamei o término Alfa Vitor Papá. Alfa Vitor Papá, sim, temos reboque e reportamos no final. Autorizado, direto Motiva. Muito grato, Motiva, 3171. Então 3517, acionei identificação, desça para 4000 pés com ajuste 1016, autorizado direto para São Peloso. Como é que foi São Peloso? do Oceano Alfa Vitor Papá, na ponte de número 5, Serra do Reboque, Grátis, bom dia. Oceano Papá, obrigado, bom dia. Chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 351-3395. Bom final de semana, centro 1751. Foi Tango Romeu, Tango Golf, acione a identificação. O ajuste em Salvador agora é 10017. Mantenha-se em condições visuais nos corredores e informe para a descida. Inicialmente vou direto o Fora da Barra, o Metamo Golf, e seu número 3 para a aproximação, vai seguir o transporte de informe de subir a sua frente. Em 517 está reprisado a Pro de Duna, desça para 2006, o ajuste no 097, informe estabilizar na final do ILS. Duna 2000 chama na final, está 3517, obrigado. Romeu Tango Golf, desça para 1 no 1500 pés. Confirma a sua indicada? 150 rocha. Você consegue manter ou incrementá-la? É, pela posição de frente pode aumentar. Eu posso manter essa velocidade até umas 5 milhas de esquerda, tá bom? Colete, então 35 no 7, informe para a redução número 1 na aproximação. Ok, muito obrigado, eu vou informar. Retângulo Oscar, perfil, confirma o yaw speed. How are you, Nassau? Roger, Papa Tango, Oscar Tango. Do you have a condition to reduce the speed to 220 knots? Reduce it to 220 knots, Oscar Oscar Tango, 3,000 feet, 1017. Descent to 3,000 feet, at 1017, Oscar Tango. Condições de setor, tem 3,5 no 7. Ah, está visual no setor. Certo, está autorizado o India Serra até 3,5 no 7. Livre descida para 1,700 pés. 1,700 pés, India Serra está 3,5 no 7, obrigado. Oscar Tarsilo, very clear final ALS X-ray to runway 10, descent to 2000 feet, report on localizer call. Clear ALS X-ray 10, descent to 2000 feet, I'll report 7000 feet. Santana, aliança, Tom 3597. Santa 3597, tá passando agora o marcador externo. Chimetão e Salvador 11895, então vou pôr. 1895, muito obrigado, senhor. Até já. Torre Salvador, Tom 3597, bom dia. Bom dia, 3597. Santa agora estado, ajuste na 097, pouso autorizado, pistão na 0, vento no 70 graus, 11 mais. Leve pouso, pistão no 0, Tom 3597. Go Oscar Hotel Kilo, complete final ILS, contact tower 118.95. 118.95, Oscar Hotel Kilo. Salvador Tower, Papa Tango Oscar Hotel Kilo. Papa Tango Oscar Hotel Kilo, continue approach, stand by for line 20, ultimate 71017. Aqui 1017, Oscar Hotel Kilo. São 3597, solo 59, direita 121, decimal 1 no solo. Direita 21, 3597. Salvador Tower, o Oscar Hotel Kilo, visual condition, request land runway 17. 7, liberando. Left for a right hand base for runway 17. Report your short final. The left right base leg, a report on final hotel kill. Total kill after landing, what's your April? April 5 was hotel kill. Roger. Final runway 17, Jedi Lock, Gulf Coast Oscar. Clear to land runway 17, winds 170 degrees, 7 knots. Clear to land Oscar Tokyo. Hotel Kilo Alemanha, that's 02, clear backtrack to 805, contact the first frequency. Maria Gol 9916, acione a identificação, autorizar a chegada Golf, desça para 4000 pés, o ajuste 10017. Chegada Golf para 4000, ajuste 10017, o 9917. Juliana presente, rotatória Alma Tango Golf, informe quando visual com aeródromo. Não, eu estou autorizado direto à rotatória, vai acertar o visual, vai saber, tá? Prefoca. Bom, 9001 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, descendo 10, primeira curva à direita, saída da EL, após da EL voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle opera em 1-2-0-8, transponder 5-1-4-5, voo no 961. Afirmativo 3-0, caminhão, 1-0-98-7, da El, Leda e Irumi, descolta 1-0. 20, curva na direita, 208, é o controle, 5145, nosso responder, o voo no 961. 5145, protegimento correto, voo no 961, portão 9, chama em campo pelo custo 10 da aeronave. Azul 9283, campo para casa. Prossiga. Azul 9283, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via Golf 677 até Denver, pode direto Mike Charlie Echo. Até Mike Charlie Echo Alpha, nível de voo 170. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle 120 do sinal 8, aciona 5144, Azul 9283. Terminando, Serra Bravo Romeo Foxtrot pela Golf 677, vendo via CC Mike Charlie Echo, aguardando a Marcelo. Mike Charlie Echo Alfa Uno, nível 170, decolando a 10 na curva esquerda, na subida Conde, encontro do Montanha em Salvador, 120, décima 8, Transconde, 5144, Azul 9283. Regimento correto, Azul 9283, passo direito, chamei calço para o Azul 3557, bom dia para o senhor. Bom dia, senhora, saída provável para Brasília, senhor. Para Brasília, saída Arbor, após Arbor voando Eleva, senhor. Arbor Eleva, ok, obrigado. Cruzando esse final da 0, visual com campo, Roberto em volta. Eu pego o Golf e chamo agora a torre Salvador, frequência 118, decimal 95, também posso. Torre, 685, muito graças, bom trabalho. Muito bom dia, Papá Tango Romeu, Tango Golf. Informe estabilizado, o ajuste 10017. Estabilizado, descanso 2000, contrário estabilizado, ajuste 10017, vou lá o caminho. Já cruzou o eixo da 10, vai reportar o Romeu Tango. Através do externo, Romeu Tango Golf, visual com o Nomad. Romeu Tango Golf, continua a aproximação, agora a exposição de posto. Tec, Tango Golf. Tango Golf autorizado, base pela direita da pista 17. Chame de base para final, trem baixo travado, Romeu Tango Golf. Vai chamar de base para final, já baixando a travada, Romeu Tango Golf. Entendi. Tráfego agora avistado, pouso autorizado na pista 17, vento 160 graus com 08 nós. Livre, pouso 17, Romeu Tango. Tango Golf no solo 1-2, táxi livre, frequência livre ao estacionar. Com 996, completa a final, chama a Torre Salvador, 118-95. Completa a final, bom dia. Sinal 6225, autorizando o final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste no 017, informe estabilizado. 996, bom dia. 199 no 6, continua a aproximação, reporte avistando. É, reporte avistando, 199 no 6.